Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Gente, rapidinho, eu quero que vocês saber de vocês se vocês conseguem definir os três melhores filmes que vocês já viram na vida. Nossa, que pergunta difícil pra cacete, cara. Ah, aqui é assim, rapaz, tem que ter um desafio. Ou pelo menos no momento, né? Depois você muda. Eu acho que um dos três seria O Acossado do Godard. Olha, foi lá em cima. Já. Pra mim é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida pela ideia, pela montagem, pela forma como ele trabalha personagens. Eu acho fantástico, acho que ele inova, ele quebra paradigmas, enfim. Acho que é um novo... Se muita gente faz cinema da forma que faz hoje, se espelhou na forma como ele montou Acossado, da forma como ele pensou o filme. Acho que influenciou muita gente. Entendeu? Desde Tarantino até Scorsese. Eu acho que além do peso dentro da história do cinema, tem o peso da parte técnica, tem o peso da referência, tem o peso de ser um filme da Nouvelle Vague, tem tudo que eu adoro, tem todo um contexto que eu acho que, além de o filme ser ótimo, ainda tem tudo isso que tá em volta dele. Então, sim, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu já lembrei de dois aqui, inclusive esses dois pertencem a um diretor que eu venero muito, idolatro ele, que é o Darren Aronofsky. Ah, tá. Que nossa, logicamente, é o mais recente, que é o Cisne Negro. Eu acho esse filme perfeito. Surpreendente por conta do drama psicológico, né, que ele consegue trabalhar no filme. O elenco incrível, um roteiro sensacional, surpreendente. Aliás, todos os filmes de Aronofsky, ele permitem que você reflita durante muitos meses, anos, sobre a sua obra, né? E o outro, já vou chutar logo no segundo, é outro filme dele, que é o Fonte da Vida, que é outro também que eu fico maluco com aquele filme, eu acho sensacional. É o filme que eu descobri que o Hugh Jackman sabe fazer drama. Ele trabalha muito bem. Engraçado. E... O Ângelo, você tava falando aí, né, Ângelo, da Fonte da Vida. Engraçado, eu pensei que você fosse falar o Requiem para um Sonho, que é um filme do Aronofsky também, que eu acho que tá aí na minha lista dos melhores também que eu já vi, cara. Também, eu não vou. Eu não quero fechar minha lista só na Aronofsky, mas. Claro, claro. Se eu fosse realmente dizer assim, que eu sou muito fã do diretor, eu colocaria, claro, assim, com certeza, o Requiem por um Sonho, que também é sensacional. Por coincidência, eu assisti ontem Pi. Pi, muito bom. Excelente. Nossa, Pi é excelente demais. Né, cara, é tudo. O jeito da fotografia daquele filme, né? Tudo aquele preto e branco saturado, né? Matemático, que vê as coisas só preto e branco, eu sei. Ele é um dos meus diretores favoritos. Eu acho que se eu tivesse que citar o meu filme pra favorito, você mais pop, eu vou falar que é o Império Contra-Ataca. Eu sei que a ideia já foi usada, eu sei que é um blockbuster, assim, eu falo blockbuster de um cara que criou, que um dos caras que criou o conceito de blockbuster, mas mesmo assim, cara, mesmo sabendo que tem coisa assim do meu Deus, fugiu o nome do diretor japonês, caramba. Como é que eu vou esquecer? Akira Kurosawa? Akira Kurosawa, como é que eu vou esquecer o nome desse cara? Sabe, eu sei tudo isso, mas ainda assim é um filme que me faz, penso assim, gosto muito. O arquétipo do herói, todo tipo de coisa. E o tema de ficção científica, né? Tanto que outro filme que tem na minha lista é o Blade Runner, que também é uma ficção científica, mas o tema muito me agrada muito, né? Pela primeira vez eu não vou colocar nenhum 007, né, como um dos meus favoritos, tá? Eu não acredito. É um filme que eu acho que é um filme fantástico que eu assisti até hoje, assim, que esse fica como o primeiro da lista. É que eu não quero colocar 007 nessa lista hoje, tá? Tá bom, hoje. A Outra História Americana, tá? Nossa, ótimo filme. O Edward Norton, eu achei que é um filme que, assim, que me prendeu do começo ao fim, assim, e depois eu revi ele depois de uns 6 anos, assim, foi a mesma coisa, e é um acho que um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, assim, né? Pela narrativa e o roteiro que foi feito no filme. E sim, o Edward Norton tava fantástico ali e tal, até com o diretor, ele pegou, só pra fazer a narração muito bem do filme, né? O outro filme que também eu gostei muito é o Caçar Outubro Vermelho. Com Sean Connery, né? Que é a única coisa que vai ter de relação com o 007 aqui, tá? Só pra o fato de que eles estão tendo aquela parte, eles iam ter que fazer... que estão elaborando toda a deserção deles para poder, em cima de um navio, vou dizer assim, que era acho que o mais equipado da Rússia, tá? Pelo filme, é um filme também assim que eu acho que é um dos meus tops de filmes que eu já vi até hoje. E um mais moderno que eu acho interessante, são três que você falou lá, né? É o Inception. A Origem. É, origem no Brasil, né? Porque não tem nada a ver. Só pra situar quem não conhece o nome original. É, acho que um dos filmes mais inteligentes que eu já vi até hoje é em termos de roteiro e direção, assim. Quando eu fui no cinema ver esse filme, eu não esperava, assim, que fosse toda aquela trama. Na época, eu lembro que eu até esperava que ele fosse ganhar algum Oscar, alguma coisa assim, mas não teve nada, então, é... Mas eu achei que esse filme, assim, dos tempos modernos, assim, pra se dizer assim, acho que é o filme mais inteligente que eu já vi, assim. E só pra completar a minha lista, um faroeste, que é o Era Uma Vez no Oeste. Nossa, que era na volta no leste. Né? Muito bom, né? Muito bom. Só pra constar, eu tô anotando o nome dos filmes que vocês estão falando que eu não assisti nenhum. Pô, cara, o Acossado, Era Uma Vez no Oeste, você não assistiu nenhum que o Carmona citou? Eu sei, cara. Eu sei, cara. É vergonha. Eu sei. Eu não assisti. Ah, você já ter participado do programa lá que a gente falou das vergonhas, então. Pois é. Eu sou o Thiago Tigre. Eu sou o Ângelo Costa. Sou o Fábio Carmona. E eu sou o Bruno Costa. E aqui vocês estão vendo o TigCast pelo Portal São Paulo Digital, o Portal Nação Tricolor, o podcast do site Tem o Tig no Cinema. E agora, antes de a gente entrar no nosso papo principal, vamos parar aqui para ouvir um pouco de música. Como a gente falou de tanto filme clássico, nada mais justo de colocar uma música clássica. Então eu vou colocar para vocês ouvirem aí a abertura de Guilherme Tell, conduzida pelo grande maestro Herbert von Karajan, que faz parte da trilha sonora, entre outros filmes, de um mais recente que vai lançar agora no fim de semana, o Cavaleiro Solitário. Certo? Então fique aí que a gente já volta. We'll be right back. Tá certo. O ano é 1978, mas antes, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar uns 40 anos antes e perguntar. Pergunto pra vocês: quem lia ou lê quadrinhos aqui? Lia quadrinhos do Super-Homem? É, eu nunca fui... Eu sempre li o Super-Homem muito na Liga, ou com algumas aventuras solos, mas nunca acompanhei o personagem no quadrinho mensal dele com tanta regularidade. Isso é uma coisa que eu posso falar, assim. Eu nunca li nenhum quadrinho. Na verdade, eu nunca fui fã. Fã, que eu digo assim, de... A ponto de querer colecionar quadrinhos de qualquer super-herói. Apesar de ter lido esporadicamente um ou outro, mas realmente eu nunca toquei no material dos quadrinhos. Apesar de ter amigos quadrinistas e conversar com eles, até mesmo, né, para matar curiosidade do que está sendo adaptado nos cinemas. E conhecer um pouco, pelo menos, da história do básico de cada um. Mas, sinceramente, também nunca tive contato, não. Eu ouvia só meus colegas pegando que eles colecionavam meus amigos, né, na época da... Quando tinha uns 25 anos, assim, até eles falavam muito, assim, da época dos quadrinhos, da morte, do Super-Homem, tal, assim, de outros vilões, mas de outros heróis, mas eu nunca fui fã de colecionar nada. Só depois que eu virei colecionador de outra coisa, que não veio ao caso, mas os quadrinhos, assim, também eu nunca cheguei, tirando a Turma da Mônica no Brasil, eu nunca cheguei a ler outra coisa, assim. Eu sei, é que então eu tô sozinho nessa sala mesmo. Eu, quando era mais novo, eu comprava muitos quadrinhos. Eu ainda tenho na casa dos meus pais, né, depois que me mudei, como a minha coleção de quadrinhos era muito grande, eu tive que deixar ela lá, né, porque a casa dos meus pais é maior, tá, eu mudei para um apartamento bem menor e tem algumas coisas que eu acabei deixando aqui. Eu trouxe para casa alguns maiores clássicos, assim, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, algumas histórias do Super-Homem, alguns quadrinhos do Calvin, esse tipo de coisa, mas eu comecei a pegar gosto, assim, por quadrinhos, né, por 94, um pouco antes daquela morte do Super-Homem sair, né, mais ou menos na mesma época que a morte do Super-Homem aconteceu. Bom, mas então, a gente não tá falando de quadrinhos aqui, estamos falando de filme. Em 78, chegou esse filme dirigido pelo Richard Donner. O Super-Homem foi sempre um personagem icônico. Ele era um ideal de personagem, assim, de arquétipo mesmo, né, de personagem. Ele era um herói, era um modelo a ser seguido, né? Tanto que tem muita gente, olha, isso é verdade, que compara, faz uma ligação entre o personagem do Super-Homem com Jesus Cristo. Então, é um personagem bondoso, que não mente, que se sacrifica pelos outros, pelo bem maior, tal. E tudo isso fez lá no finzinho dos anos 70, alguns produtores foram Alexander Salkin, William Salkin, a comprar os direitos da DC Comics para fazer o filme de 78 e chamaram Richard Donner para dirigir o filme. Richard Donner, para quem não está ligando muito o nome à pessoa, ele também é responsável pelos filmes da Máquina Mortífera. Isso alguns anos depois, né? Sim. Pra, na época do filme, chamaram, eles falaram assim: ah, tudo bem, o Super-Homem, e o que a gente faz pra tirar aquele estigma de ser um personagem de quadrinhos? É porque, afinal de contas, é quadrinho, coisa de criança, não sei o quê. Como pegar esse personagem e fazer um filme interessante? Primeiro, eles escolheram dois atores muito bons, fantásticos, né? Tanto na época como atualmente, não posso falar, né? Mas porque um deles morreu, que foi para estrelar o filme Marlon Brando e Gene Hackman. Acho que nesse ponto, eu acho que o cast, né, a escolha dos atores foi muito acertada, né? Você tem o Marlon Brando, que realmente dá vida ao Jor-El enquanto pai do Super-Homem, e você tem o Gene Hackman, que é um ator já com, na época, já com uma bagagem, já um bom ator que eu acho que seguraria bem o papel ali de vilão, como segurou fazendo Lex Luthor, e que você cria um peso, né? Você cria um balanço aí, um equilíbrio para esses personagens que vão estar em torno, obviamente, do personagem central, que é o Super-Homem, né? Assim como a própria Margot Kidder também, que eu acho que tá muito bem também no papel de Lois Lane nesse ponto. O quadrado principal, se pode assim dizer, porque afinal de contas o Marlon Brando, ele aparece por cerca de 15 minutos do filme, se você for contar, um filme de 2 horas e meia, quase, né? Uhum. É interessante que no começo da divulgação do filme, eles usaram pôsteres, né, pra fazer a divulgação do filme. Eram pôsteres assim, primeiro era aquele lá, o Super-Homem vai ter Marlon Brando e Gene Hackman, e ainda não tinha nenhum dos outros atores, né? Eles ainda estavam testando outros atores pra descobrir quem que ia ser o Super-Homem, né? É tanto que nos primeiros pôsteres do filme, o Gene Hackman aparece de bigode no filme. E aí tem uma piadinha que apareceu nos extras dos filmes, do DVD, que ele queria manter o bigode. Ele ele falava assim, ele chegava com o diretor, pro Richard Donner, e falava assim, não, eu acho que eu quero manter o bigode, né? E aí eles fizeram um trato, porque o Richard Donner usava bigode na época. E daí ele falou assim, não, tudo bem, então eu tiro meu bigode e você tira o seu, o que você acha? Dele, ah, tudo bem, vai. E aí conseguiram convencer ele a ficar... Convencê-lo. Tem algumas versões até que ele não tem sobrancelhas, né, mas... Os quadrinhos. Mas não é o caso. Eu acho que é meio difícil falar de alguém que não conhece o filme, mas enfim. A história é sobre uma raça alienígena no planeta Krypton, né, que tá, o planeta está condenado, e aí, né, nisso um dos cientistas que faz parte do conselho do planeta, ele, o Jor-El, que é o Marlon Brando, descobre que o planeta está para ser destruído, não consegue convencer o conselho que isso é uma verdade, e acaba mandando o filho dele para o nosso planeta, na Terra. E aí, por causa da questão do sol amarelo, da atmosfera, ele ganha poderes como voar, raio, visão de raio-x, visão de calor, sopro congelante. Ele juntou, o personagem do Super-Homem, ele junta várias características de não só do espírito dele, mas assim, poderes que fazem sentido, né? Que fazem sentido alguém querer ter, né? Então é tipo, ele voa, imagina, quem gostaria pelo menos voar com o Super-Homem? Outros falam assim, ah não, queria ter a super-força dele, mas enfim, ele é em um personagem... Como se fosse um Hércules, né? É, eu acho que ele é a junção de várias ideias mitológicas que o homem sempre atribuiu a deuses, né? O Super-Homem é uma fusão, se você pensar, de vários deuses num só, né? Ele tem a força do semideus Hércules, né? Ele tem o poder, a velocidade, por exemplo, de Hermes, enfim. Então você pode juntar aí uma série de elementos e criar aquela figura que é uma figura que é um deus entre os homens, né? Então acho que a associação dele com a questão de ser um salvador... Não é só pelo fato dele ser bondoso, não é só pelo fato dele ter uma índole boa, muito disso também vai ser dado pelos pais adotivos dele, né? Enfim, que vão guiar ele por um caminho, por esse caminho do bem, vamos colocar assim, já que bem e mal é uma coisa que fica muito bem estabelecida sempre quando a gente fala sobre super-heróis, ainda mais do Super-Homem, né? Mas eu acho que nesse ponto o Super-Homem é uma fusão de várias ideias mitológicas, ideias que o homem sempre teve acerca do que os deuses poderiam fazer. Então você encaixa tudo isso num ser que vem de um outro planeta, que vem dos céus, isso torna ele ainda mais simbólico nesse aspecto, né? Com certeza. Você bem falou, né? A criação dele por gente simples moldou todas as características dele, né? Como humano, né? Isso daí ele é acaba sendo uma junção dos dois mundos, né? Ele tem um poder, uma força por ele ser de outro planeta e uma força de dentro, né? Do espírito dele, por ele ter sido criado por gente simples, que gente que acreditava no trabalho, na necessidade, no amor e por aí vai. E é isso que justifica, justamente, e é isso que acaba com que nós aceitemos essa figura, né? Essa figura como Super-Homem, um ser que tem múltiplos poderes. Ou seja, o fato dele ser de outro planeta, de fora, é o que eu acho que acaba cativando mais a gente, aceitando mais justamente a figura desse personagem, desse ser, né? E eu acredito que justamente a junção, não só de todos esses elementos, mas como o fato dele poder salvar a Terra, você diz? A Terra, tá. É justamente, acho que conquistou um grande público, como até hoje cativa, né? Como até hoje tem filmes sendo lançados, como até hoje os quadrinhos por aí afora. Engraçado, okay. Ângelo, eu sempre tive a noção de que o Super-Homem, ele cativa muito mais você, ou pelo menos as pessoas que gostam do personagem, por alguns fatores, mas não pelo fator dele ser um alienígena. Eu acho que isso nunca ficou... Claro, as pessoas sabem que ele é de Krypton, mas isso, acho que as pessoas sempre deixaram isso como em segundo plano, por ele ser imagem e semelhança do homem. O Super-Homem é um humano, né? Se você olhar pra ele, ele é um homem. Ele é a imagem de semelhança, né? De novo, figura de... Não, mas eu acho que isso aí é mais por causa que ele foi criado como um ser humano, assim, sem ter nenhuma distinção em relação a ele ser um extraterrestre. Mas fisicamente também, Fábio, ele é diferente do Ajax, por exemplo, que você tem que se disfarçar de um homem pra poder viver entre homens, porque a forma real dele assusta. O Super-Homem não tem esse problema. O Super-Homem é fisicamente igual a um ser humano, então você o aceita muito mais fácil, por exemplo, do que, imagina se o Caçador de Marte fosse o Salvador da Terra, entendeu? Eu acho que tem essa facilidade em você ver ele, e aí pode entrar um pouco essa mitologia cristã também, de ser imagem e semelhança, o homem é imagem e semelhança de Deus, então o super-homem é imagem e semelhança do homem, sabe? Tem essa dialética, tem essa conversa de símbolos aí. Isso é muito importante. É, ele precisa ser uma boa referência, que nem tá, teve um comentário aqui, assim, como se fosse Jesus, assim, também, né? Jesus é enviado por Deus para nos salvar, assim, isso, tal. Perfeito, perfeito. Exatamente, Fábio. O super-homem, ele é o ideal, ele é o super-homem mesmo, como Humberto Eco coloca, assim, em Apocalípticos Integrados. Ele é um passo a mais. Ele é o que Nietzsche chamaria da idealização do homem perfeito. Um homem com uma capacidade acima dos outros homens. E aí ele serve de exemplo a ser seguido. Ele é aquele que vai levar os homens em direção ao sol. Então, nesse ponto, o super-homem é o modelo ideal, é o modelo que todo homem gostaria de se espelhar, entendeu? Por isso ele precisa ser imagem e semelhança do próprio homem, sabe? Tem essa brincadeira, ele não pode ser nem a mais nem a menos nesse ponto, na semelhança física. Ele precisa ser igual pra você ter a referência, a identificação com muito mais facilidade. Interessante você ter citado Apocalipse Integrados, né? É um filme, é um livro de Humberto Eco, né? Sim, sim. Muito interessante. Muito bom, muito bom. Vale a pena quem não leu, procurar ler, porque tem toda essa ideia dos símbolos, da semiótica, da questão mitológica e como isso se vai sendo enraizado pela nossa cultura e vai sendo modificado apenas com o tempo. O super-homem nada mais é do que um mito moderno do que o próprio Thiago levantou lá atrás. Hércules, enfim. A inspiração. O homem sempre está atrás de modelos de inspiração. E o super-homem serve como isso nesse ponto. Ele carrega as cores da bandeira americana, o vermelho, o azul. Ele é o modelo a ser seguido. Ele é aquele cara que cresceu em Smallville, uma cidade pequena, mas pode ir muito além. Ele pode ser muito mais, entendeu? Então é sempre esse modelo a ser alcançado, né? É a idealização que Nietzsche fala que é um pecado do homem. O homem não deveria idealizar, mas nesse ponto o super-homem é esse ideal, né? Bacana, bacana. É, então, e nesse, no filme, o filme segue uma estrutura parecida com os quadrinhos ali dos anos 60. Até você vendo assim, a história até tem alguns certos, eu não vou dizer exageros, mas, por exemplo, quando apresenta a figura do Lex Luthor, né, interpretado pelo Gene Hackman, assim, eu lembrava de umas certas ressalvas quanto ao jeito dele falar, né? Ele fala assim que ele é a maior mente criminosa do nosso século, né, da nossa era. Sim, sim, sim, sim. É um pouco exagerado, ao mesmo tempo, eu acho que é bem plausível o plano dele em geral, assim, não, ele não é um cientista, é simplesmente cientista louco, ele quer destruir, tá, ele é louco, beleza, mas ele quer destruir ali a parte da Califórnia para poder criar naquela parte que é desértica, né, antes da costa, para criar, criar terreno. Aí ele comprou aquele... compra o lugar a preço de banana, e aí pra poder ganhar dinheiro com isso. Então, assim, ele é louco, mas ele consegue, dentro da loucura dele, fugir daquele estereótipo do vilão que quer só destruir o mundo. É, ele é um especulador imobiliário, a gente pode dizer assim, né? Ele gosta, o negócio dele é trabalhar com propriedades. Que engraçado isso, né? Como as coisas são interessantes. Hoje, essa ideia do Lex seria uma ideia, um conceito até que o Singer tentou trabalhar no Retorno pra fazer essa ligação direta com esses filmes do Donner, que não funciona mais, né? Você não compra mais esse personagem, infelizmente, porque o mundo é outro. Hoje o mundo é dominado por megacorporações que, enfim, detêm um poder, um controle, e aí esse Luthor corporativo dos quadrinhos atuais funciona muito melhor, eu acho, assim. Mas pensando na época, se você olhar com os olhos da época, tem sentido, faz sentido, entendeu? Você querer terreno, ora, o homem sempre esteve querendo isso, não? Sempre esteve querendo expandir os seus domínios físicos, territoriais, enfim. A guerra muitas vezes serviu pra isso. Então, nada melhor do que mostrar poder dominando o terreno, né? Então, esse Lex Luthor funciona pra aquela época. Eu acho interessante a construção dele. Sim, é. Ele é um louco com um pouco de razão, né? Isso, Fábio. Perfeito, exatamente. É só o jeito dele se expressar que é exagerado. Mas aí, só que assim, o Gene Hackman tá tão bem no papel que são coisas que eu acabo revendo o filme. Hoje mesmo eu fiz isso, eu acabei relevando. Mas, ao mesmo tempo, quando eu assisti já tem... Não faz tanto tempo que eu tinha visto pela anteriormente, só que eu não lembrava de tantos detalhes. Eu acho que eu, agora que tá mais fresco, né, eu consegui pegar essas situações que eu comentei, né? Eu acho que a própria direção de arte em certos pontos ela é um pouco exagerada, mas eu acho que é porque a época é assim também, né? Você tem um reflexo direto da ideia do que os quadrinhos deveriam ser se fossem realmente adaptados pra tela, entendeu? E aí, óbvio, isso também interfere um pouco na interpretação dos próprios atores, né? Então, é aquela coisa do mal ter que se mostrar como mal. Ele é exagerado porque ele é a personificação daquele mal, né? Daquela ideia que o Gene Hackman tinha enquanto caracterização. E aí o Superman, se você for pensar também, ele é exagerado nessa questão da... Ele é bom demais, né? Ele é um nível tão exagerado de bondade que você tem um contraponto muito claro de quem é o vilão e quem é o mocinho, né? Muito bem estabelecidos, eu acho. Assim. Era uma época mais simples, assim, eu não vou dizer que a época era mais simples, né? Porque você continua fazendo filmes simples, assim, por exemplo, eu acho que, pra pegar um exemplo recente, o filme dos Vingadores, por exemplo, os personagens, eles são bem mais estereotipados, quando eles estão nos extremos, assim, de bom e de mal, é mole, cara, simplesmente esqueci a palavra. Bom, a gente vai, se eu lembrar, eu falo depois. Enfim, refletia bem. Você fala do equilíbrio entre o bem e o mal? Não é bem o equilíbrio, é assim, o cara, ele simplesmente ser mal sem motivo nenhum, sim, é simplesmente por ser mal, caramba, eu vou lembrar a palavra daqui a pouco, mas enfim, refletia bem os quadrinhos, afinal de contas, já tem mais de 30 anos e dá pra entender. Pegando a jornada do herói, Super-Homem é isso, é a jornada do herói, né? Até de uma forma linear e bem didática, pra quem quer entender um pouco sobre isso. Então você tem sim o vilão, você tem sim o mentor ali no papel do Jor-El, enfim, que vai guiar os passos daquele Super-Homem. Eu acho que tem toda essa estrutura que o roteiro, ele bebe disso, e os próprios quadrinhos bebem muito disso, né, Thiago? Você falou bem, essa época era uma época que, você vai parar pra pensar, era uma época um pouco mais simples, nesse sentido de você entender o que é o bem, o que é o mal, qual é o conflito dos personagens em termos de quadrinhos, tá? Uhum. E estabelecer isso pro cinema. Então, eu acho que a forma como eles estabelecem é exatamente o que o quadrinho realmente passava. Então, é por isso que muita gente exalta muito esse filme, porque ele é um reflexo direto dos quadrinhos daquela época, entendeu? Do que é o Super-Homem clássico na sua essência, entendeu? Por isso que esse filme é muito lembrado e muito cultuado pelos fãs, também porque o Christopher Reeve é um ícone, enfim, a gente vai falar de uma série de outras coisas. Mas ele funciona muito por isso, ele reflete exatamente o que é a ideia clássica do personagem. Que eu acho que muita gente sentiu um impacto diferenciado e muita gente reclamou quanto disso. Imagino que seja assim, mas ainda assim, então falando, você comentou do Richard, no Christopher Reeve, vamos falar de Christopher Reeve, né? Ele foi um achado realmente. Ele fazia alguns pecinhas de teatro e foi chamado, depois de algum teste, alguém viu que ele era um super-homem perfeito. E você vê até o trabalho corporal dele, é muito bom, né? Isso, claro. E com a ajuda do Donner, né? Então, por exemplo, a primeira vez que ele vai falar com a Lois Lane, que ele vai dar entrevista lá no, na sacada dela, e aí ele dá a volta e se bate na porta dele com o Clark Kent, e ele tenta falar pra ela que ele, na verdade, é o Super-Homem, não sei o quê. Aí você pode ver, né, que ele tá sempre curvado, aí quando ele vai dar uma de Super-Homem, então isso eu acho ele ótimo. Vai, né, isso joga os ombros pra trás, dá uma baixada na voz, né? Uma coisa que o Batman do Nolan faz um pouco mais de força, assim, mas ele muda um pouquinho o tom de voz, né? Eu acho fantástico. Imagina, assim, ele concorreu, só pra gente ter uma ideia de números, ele concorreu com 200 atores para ser escolhido como principal no elenco. Eu acho que o Christopher Reeve, ele é, como é que eu posso dizer, ele é perfeito pro papel por dois fatores. Primeiro porque, em termos de composição do personagem, ele entende que o Clark Kent precisa ser uma coisa e o Super-Homem precisa ser outra. Então ele consegue criar trejeitos e compor, né? Não é um maneirismo, não é isso. Tá longe disso, muito pelo contrário. Mas são características que ele cria para cada um. Ele pensa, ele raciocina quando ele tá em função de um e em função de outro, entendeu? Então, Thiago, como você falou, ele curva mais, ele não se impõe tanto pelo físico, porque ele é um cara alto, ele é um cara bem apessoado. Você compra que aquele Clark Kent dele realmente é um cara normal, é um cara simples, é um cara do dia a dia. Diferente do Super-Homem. O Super-Homem tem todo um ar, né? Ele cria, ele já se imposta mais. Até a fala dele muda. E se você não pegar a versão dublada, porque, olha, a versão dublada tem a compensação do dublador. Se você pegar a versão original, até ele falando é diferente. E sem ser forçado, lógico, tem um overact ali, porque precisa ter, ainda mais pelo ano do filme e tudo mais. Mas ele compõe muito bem, cara. Ele cria características, trejeitos diferentes pra cada um dos personagens. Clark Kent, Super-Homem. Isso é muito legal, né? Muito legal, cara. Muito legal. Acho que funciona muito bem. E outra coisa muito legal, que deve ser tão icônica quanto o filme, tanto icônica quanto Super-Homem, é a trilha sonora do John Williams. Que, vou dizer uma coisa, quando começa é de arrepiar os pelos do braço, viu? E sobe a música aí, porque tem que ouvir. É demais, cara. É tão icônica essa música que quando chegou na época de fazer o Superman Returns, o Superman Retorno em 2006, eu lembro de uma grande preocupação das pessoas falando assim, será que a música vai superar o John Williams, não sei o quê. Aí o medo da produção foi tanto que o tema inicial ele adapta um pouco, né, o tema do John Williams. Na verdade, o que ele faz é... É, mas a estrutura, o tema é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Ele muda pouca coisa. O tema é basicamente o mesmo. É aquele mesmo. Daí vai aquele crescendo e tal. Vai passando pelo espaço até chegar... Enfim, vai a abertura do Superman Return, né? Vai passando o espaço, vai mostrando os planetas. Vai começando a tocando a música. Os mesmos créditos, muito iguais os créditos do primeiro do Superman, o filme, o Bryan Singer fez realmente uma grande homenagem ao trabalho que o Donner criou. Talvez um pouco mal compreendido pela crítica e pelos próprios fãs do que ele quis fazer, mas uma homenagem. Eu não acho que o filme, que o Superman Returns, seja um filme ruim. Também não é lá muito bom. Talvez exatamente por essa coisa de ter medo de seguir um caminho diferente. Talvez pela mesma pressão de fãs, de estúdios, não sei o quê. Eu não consegui assistir Superman no cinema por motivos óbvios, né? Afinal de contas, 4 anos antes de eu ter nascido, né? Então, quando eu ouvi a trilha sonora no cinema, parte pelo menos dela, no filme do Superman Returns, eu fiquei emocionado mesmo, cara. Isso que acabou me deixando assim mais... O que eu acabei gostando mesmo, assim, de ter a experiência. Tanto que eu falo, né, gente? Quem não vai em sala de cinema, cara, às vezes perde esse tipo de coisa. Né? Imagina, a gente perdeu tanta coisa no cinema que quando aparece a oportunidade de ver, né? Por exemplo, em 99 teve o relançamento da saga Star Wars. Eu fiz questão de ver no cinema porque eu precisava, né? Como é que eu ia deixar de ver? É a mesma coisa, se de repente passar o Super-Homem aí, vou tentar ver. Como eu vi no ano passado na Mostra Internacional de Cinema, vi Era Uma Vez no Oeste no cinema, vi também o Lawrence da Arábia e tal. É outra coisa, né? Outro sentimento. Claro, claro. Até que você estava falando sobre o Super-Homem, assim, do Returns, assim, quando foi, eu vi o último, assim, eu achei que o Returns era um filme fraco, né? Aí, conversando, assim, com o Sérgio na comunidade, ele perguntou por quê. Ele falou o seguinte, porque eu falei, não, porque... O Return é muito bonzinho e tal, não bate nem numa mosca e tal. Aí eu falo assim, isso tá errado, porque é o seguinte, teria dois tipos de Super-Homem. Nos quadrinhos, ele é um cara mais bom, assim, ele falou pra mim, assim, que não é esse de agressividade, de ficar batendo todo mundo e tal. Aí, tipo assim, teria que separar ele em dois tipos de analogia de diferença. O Returns, que ele parte pra um lado mais bom, assim, que não gosta de bater nenhuma mosca, e os novos que acredito que vão ser lançados agora, né, que pega, vai pra porrada mesmo e pro final, né. Eu não sei, eu tô com a minha cabeça muito no último, que não sou agora, claro que não faz parte do tema desse podcast, e eu tô tentando, como o Bruno ressaltou. Pra época, falando do Superman 1 e 2, os filmes funcionam, não só o contexto. A trama do vilão, o Superman como ele é adaptado dos quadrinhos para o cinema, assim, se eu pensar todos os filmes para o seu contexto e a forma como eles foram adaptados, eu consigo compreender. Mas eu não consigo, justamente o que o Carmona falou, compreender um super-homem, um homem que tem superpoderes, que tem que salvar o universo e que simplesmente ele age somente com a astúcia do pensamento dele, sabe? Eu só puxando um pouquinho, desculpa, Thiago, mas pro novo filme... É justamente gosto dessa brutalidade do novo Homem de Aço, sabe? Dele realmente bater, dele diz assim, não tem jeito, eu tenho um senso de moralismo, mas em certos momentos isso é inevitável. Mas de novo, Ângelo, é questão da época. O Super-Homem dos anos 60, ele quando ia bater em alguém, ele batia em robô gigante, sabe? Quando era com Lex Luthor, ele não dava porrada no Lex Luthor, ele pegava ele pela cintura e ficava assim, brincando com ele de bungee jump em Metrópolis, uma coisa assim. De novo, não é só os quadrinhos, é a época que ele foi filmado. E o Super-Homem, como o Bruno comentou, a direção de arte ela é mais colorida, a roupa do Super-Homem é extremamente colorida. Por mais assim que seja, por mais que seja quadrinhos, é extremamente colorido. Isso deu problemas até em alguns aspectos dos efeitos especiais, né? Porque ele tinha que ser filmado contra uma tela azul, uma tela verde, né? E o verde dentro do espectro de cores é bem parecido com o verde, o azul, né? Então ele ficava, se você em Blu-ray, né? Isso destaca muito, né? Você vê que tem a roupa, em certos ângulos, ela ganha um esverdeado, assim. E outra coisa, né? Falando de novo de questão de época, como eu assisti o filme recentemente em Blu-ray, dá pra perceber que os efeitos especiais envelheceram, óbvio, né? E você consegue sentir muito mais a dificuldade que eles tiveram, né? Dificuldade com o advento das novas tecnologias, né? Eles usaram muito cabo também, né, Thiago? Voos e tudo mais. Enfim. Sabe que é uma coisa interessante, Bruno? Os cabos, mesmo em Blu-ray, eles praticamente não se vêem. Você tem que prestar muita atenção, você tem que saber de onde eles vêm. Ainda assim, a tecnologia dos cabos foi inovadora na época. E eu vou dizer que ainda funciona bem. Ainda ficou, mesmo vindo em alta definição, eu achei que ficou muito legal. O grande problema é quando você coloca as cenas de voo na frente da tela verde, né? O chroma key, eu acho que ele tem esse grande problema, né? O chroma key para os filmes mais antigos, ele envelheceu mal, né? Acho que datou muito, mas a questão dos cabos, eu acho que o Donner cumpriu o que ele queria. Ele conseguiu realmente convencer você de que o homem poderia voar, né? Eu acho que, de fato, o Donner, ele para a época, ele criou um filme que marcou... Em vários pontos, marcou em trazer esse super-homem, marcou em adaptar muito bem um personagem de quadrinhos, em trazer esse ícone, em conseguir um personagem principal, um ator principal que conseguisse incorporar a ideia de ser o super-homem, mas talvez ele não tenha conseguido ainda passar a ideia do limite do poder do super-homem físico no sentido de lutar contra um inimigo que de fato aguentasse o tranco contra ele, né? Porque foi o que você falou, o Lex Luthor, no final, ele é um humano, né? Apesar de toda a capacidade de inteligência dele e tudo mais, enfim, acho que é por isso, inclusive, que tem aquele final em que ele reverte a Terra para salvar a Lois, porque você precisa dar uma dimensão da capacidade desse super-homem. O que ele pode fazer? Aonde ele pode ir? Qual é o limite do poder dele, né? Então, nesse ponto, acho que o Donner estende bastante, mas ainda você não tem a ideia do, poxa, a gente precisa ter um cara para bater de frente com esse super-homem, né? Que eu acho que o 2, inclusive, traz isso, né? E falando de arcos, do arco final, né, já que a gente comentou sobre, já vamos assim pro arco final da história, o que acontece é que o Luthor manda duas bombas nucleares em direções opostas para que, olha, vê como é um plano inteligente, ele resolve não apostar em uma coisa só, então ele manda os mísseis em direções opostas, porque com o Super-Homem, mesmo com a velocidade dele, ele não conseguiria parar os dois mísseis ao mesmo tempo. E aí temos a figura da Kryptonita. Eu já vi muita gente falando assim, pô, Lex Luthor é aquele vilão que não se certifica que o mocinho vai morrer, mas eu vejo desse jeito. Ele não sabia quanto tempo a Kryptonita ia demorar pra afetar o Super-Homem pra matá-lo, né? E ele não poderia ficar simplesmente esperando e dando tiro até uma hora uma bala penetrar. E porque ele tinha que verificar a posição dos mísseis, né? Então ele faz uma coisa até bem lógica. Ele joga ele lá naquele poço, naquela piscina improvisada, pra deixar ele se afogar. Eu acho que como plano funciona. Ele fala assim, ele não vai conseguir se levantar, então ele vai morrer afogado, eu posso... E aí que entra aquela parte do carisma, mas ele assim, que contagia lá assistente do Lex Luthor lá. Senhorita Tess Marcher. Exatamente, o nome dela foi complicado. que fala, ainda bem que você falou. Que contagia ela, assim, de uma forma, sei lá, que ela vai lá e faz ele pegar, salvar a mãe dela que tava lá na... É, onde é a direção do segundo míssil. E sendo que ele ia pro outro míssil pra poder salvar lá a Lois Lane, então assim, só que é o seguinte, aí então ela prometeu que ele fosse salvar primeiro, que ele fosse primeiro destruir o míssil que tava oposto àquele que ele fosse destruir logo de cara, porque esse míssil ia pegar, destruir tudo a cidade lá, assim, o estado onde a mãe dela tava. Então ele prometeu isso pra ela. Ele prometeu que ia cumprir com essa promessa que ele tinha feito pra ela, que é destruir primeiro esse míssil lá. E aí, porque ele é sempre fala a verdade, e aí ele realmente faz isso. Que é, daí, causando o míssil cair na falha de San Andrés, destruir parte ali da cidade, destruir uma represa e eventualmente. E finalmente, assim, finalmente matando a Lois Lane, né? Que considerando, hoje considerando que um filme da época é bem corajoso isso. Aí vem a outra parte capciosa, assim, do filme, que é falar sobre a viagem no tempo. Tem muita gente, assim, essa é uma parte muito interessante do filme, porque tem uma porrada de gente, assim, que acha que ele literalmente mudou o eixo da Terra, a direção de rotação da Terra. Só que não é isso, né? Aquilo é simbólico, né? Ele tá voltando no tempo. De fato, aquilo é simbólico. Aquilo, a gente tem que lembrar que o próprio Jor-El fala pra ele que ele não deveria usar os poderes pra intervir no destino da humanidade, né? Ele deveria ajudar eles, mas não intervir no destino. Pelo menos é uma coisa assim. Eu não tô com o filme tão fresco na memória, mas eu lembro de alguma coisa assim. Sim, é uma das regras dele. Mas é isso, então... mas nada como um rabo de saia pra mexer com a cabeça do homem, né? verdade. E aí você tem essa quebra com o pai, né? Aí é o super-homem agindo por si, é o super-homem tomando a decisão. Então é também um artifício do roteiro, né? O roteiro precisa dar essa quebra. Ele precisa romper com esse lado do mentor kryptoniano. Ele precisa, enquanto herói, agir pelo que ele acha. Ele acha correto, sim, interferir nesse destino pela mulher que ele ama. E, cara, tem todo um simbolismo, né? É a mulher que você ama, é o sacrifício, é voltar, é não perder aquela pessoa, enfim. Aí tem todo um simbolismo muito grande, né? Então eu acho que funciona nesse ponto. Eu acho que não tem que se discutir sobre a ciência da coisa, se ele muda o eixo ou não. É simbólico, é uma metáfora. Ele tá simplesmente usando o seu poder a ponto de mudar o destino, mudar a história. Mas sabe que é interessante, você comentou sobre a questão física disso? Eu vi a melhor explicação que eu vi sobre esse fato foi do Cal, eu não sei se vocês conhecem o G-Wave, que é um podcast sobre cultura japonesa. Sim. Eles até participaram uma vez nas primeiras edições do meu programa. O Cal, ele estuda no NIMP, ele é um cara, um crânio, cara. Ele me deu uma explicação, assim, eu achei muito plausível sobre o que acontece. O que ele faz? Ele é super-homem, ele faz um buraco de minhoca, que é um rasgo entre dois pontos, né? No caso, o que o Superman fez nessa situação? Ele criou um buraco de minhoca portátil, que é o suficiente para ele atravessar. Então, é uma ideia parecida com aquele filme, aquele jogo Portal. Como é que é assim? O que ele faz? Ele consegue criar esse truque, né, do wormhole, do portal do buraco de minhoca. É um conceito até parecido com o que a gente vê em Donnie Darko, né? Pra quem viu Donnie Darko... Eu acho que o conceito é... Só que o super-homem usa a super velocidade dele pra fazer isso. Mas o conceito é o mesmo, né? Você cria o buraco de minhoca. Você tem, obviamente, essa zona de passagem temporal que ele tá criando ali por conta disso. E, obviamente, você tem a possibilidade de voltar no tempo, teoricamente. Que o Donnie Darko também explora um pouco isso, mas enfim. E a mesma coisa. Daí que acontece? Daí ele volta um pouquinho. Ele volta momentos antes da Lois ser pega pelo terremoto. E aí, em algum momento ali, espacialmente falando, fisicamente falando, existem dois Supermans na Terra. De novo, né? Falar sobre viagem no tempo é que nem aquele filme muito legal que eu gostei, que foi lançado esse ano, que é o Looper. Né? Falar de viagem de tempo é complicado. Assim, a gente pode ficar falando horas aqui sobre o assunto, né? E, pois bem, ele alterou a história, desafiou o pai, que é um pai do crescimento mesmo, mandou o Luthor e o capanga dele pra prisão pra poder voltar como Superman, como Clark Kent, né, pra sua vida real e ordinária. É, você tem aquele final dele pela órbita, né? Enfim, aí já... Isso é uma cena. Isso é uma cena icônica. Virou uma cena clássica, né, icônica do filme. dos super-heróis e do próprio cinema, né? Você vê muitos documentários que falam sobre o cinema geralmente utilizam essa cena, né? E o filme de 78 fez um sucesso danado, apesar de ser um filme de super-herói. Ele, na época, custou 55 milhões e acumulou aí 300 milhões no box office. Isso, valores atualizados, né? Filme, realmente foi o primeiro filme assim, de super-herói popular em Hollywood, né? Abriu caminho para eventualmente mais para frente para os filmes do Batman, os filmes do X-Men. É, mas eles, assim, mas o estúdio já tinha, os estúdios produtores já tinham uma grande, vamos dizer assim, esperança para esse filme, porque o filme seguinte, Superman 2, eles decidiram que eles iam filmar simultaneamente, continuar com Richard Donner por um tempo. O que aconteceu? Se vocês puderem, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o DVD, eles comentam isso. Criou uma tensão enorme, né, entre o Donner e os produtores, e nesse meio tempo aí, enquanto eles estavam filmando o segundo filme, eles decidiram parar a produção, demitiram o Richard Donner. Isso que eles tinham filmado já 75% do filme, claro, com efeitos especiais e tal, alguma coisa assim. Para dois anos depois, em 1980, eles contrataram o diretor Richard Lester. Eles reescreveram esse 75% do roteiro. A gente não comentou, claro, né, desculpa, mas a questão é o filme original, tanto o filme original como esse, tem história. O argumento é do Mário Puzo, que é mais conhecido como também o Poderoso Chefão. Exatamente. Poderoso Chefão, sim. É. Então aí você já pode ter, acho que aí você já pode ter um pouquinho de referência, assim, não de referência, mas de crença, né? Pô, imagina, o cara fez um dos clássicos da literatura, do cinema mundial, por que não dar uma chance para ele fazer o filme? Então aí Richard Lester foi chamado para fazer esse filme. Ele dirigiu um filme dos Beatles, aquele Hard Day's Night, o Help também, uma versão dos Seis Mosqueteiros. Ele dirigiu, e daí foi para dirigir, ainda dirigiu Superman 2 e 3 e tal. Depois disso ele fez alguma coisinha, mas nada muito destaque. Mas apesar do filme ter sido 75% ser reescrito, ele chegou a aproveitar aquilo que tinha sido gravado até no Superman 1, já queria ser uma continuação, que ia ser como se fosse os filmes que... O Matrix, por exemplo, eles fizeram o Reload, o Revolution de uma vez só gravado. Sim. Então, já, a ideia do Richard Donner já era fazer isso. Então ele já estava gravando já muito material do Superman 2. Aí quando ele foi demitido, esse material que ele gravou, Richard Lesler, ele chegou a aproveitar um pouco desse material ainda. É, foi isso, ele aproveitou um quarto do filme. Depois dessa discussão toda, chegamos em 78 com o Superman, e o começo do Superman 2, ele tem uma ligação com o começo do Superman 1. A gente não comentou isso, mas no começo do filme, o Jor-El tá julgando três criminosos kryptonianos por atos de alta traição, e essa parte é revivida de um jeito diferente, ligeiramente diferente no filme de 1980. Para vocês terem uma ideia, o Richard Donner foi embora, e também foi embora o Marlon Brando e o John Williams, que a música desse filme é baseada na música dele, mas é orquestrada por um cara chamado Ken Thorne. E você ouve, assim, apesar da música introdutória ser a mesma, você sente uma diferença bem, bem marcante mesmo. Parece assim que ele tenta emular o John Williams. Parece uma cópia mal feita mesmo. Eu vou dizer uma coisa, isso prejudicou muito o filme. Eu, na minha memória, Superman 2 era um filme muito bom. Hoje eu vejo inúmeros problemas, mas problemas muito grandes mesmo. Coisas assim com o roteiro, principalmente, decisões de câmera, direção de arte, todo esse tipo de coisa foi prejudicada muito. Porque era para ser uma sequência direta e tal, e aí começaram com o roteiro teve uns elementos muito estranhos, assim, que eles tiveram que ser reescritos, né? Porque afinal de contas o Richard Donner não autorizou que a parte dele fosse usada, né? A filmagem dele fosse usada. Então ele mandou, os caras mandaram todo mundo as favas e reescreveram o roteiro, né? Pra salvar o filme, claro, na visão deles. Né? Esse super-homem, ele sofreu por todos esses problemas que você colocou, né, Thiago? A troca da direção, o Richard Lester, ele não é um, ele acabou se equivocando, eu acho, em muitas coisas, mas esse Super-Homem também é muito lembrado pelos fãs, porque ele traz já mais a questão do físico, né, que você tem realmente inimigos do mesmo nível do Super-Homem fisicamente, né, então Superman 2 ele ganha nesse aspecto. Ele é realmente um filme inferior ao primeiro. Eu acho que alguns equívocos por parte da direção, por parte da construção de alguns personagens, mas você tem algumas coisas interessantes, como é o próprio General Zod, né? Eu acho que o Zod funciona pra esse filme. É uma referência interessante. O Zod, realmente, ele, como personagem, ele é um dos vilões icônicos do cinema. Ele também é um personagem dos quadrinhos, ele apareceu um pouco diferente, né? Histórias dos anos 60, mas ainda assim foi retirado de lá, é um elemento interessante, e o ator, né, que é o Terence Stamp, eu acho que ele tá fantástico como personagem. Ele tem um ar, né, de imponência, né, querendo ou não. Ele tem um estilo, ele tem uma crueldade, uma frieza que eu acho que fica bem caracterizada dentro do que o Terence pede, assim. Lógico que ele tem os momentos também um pouco mais overact, mas enfim. Mas acho que no geral ele compõe muito bem o personagem. Acho que, tirando o Non, que é aquele personagem do Jack Halloran, que é aquele, o guarda-costas, lá o Fortão... Uhum. A Ursa e o General Zod vão bem, acho que eles funcionam muito bem. Sim, é um trio interessante, porque é o General, é a Força Bruta, e o outro que é, digamos, o lado mais suave, se pode dizer isso da Ursa, né, que suave ela não tem nada, mas é preciso, assim, um apelo feminino, né. E sem contar que também o Luthor, ele tá envolvido também, né, ele consegue unir forças com os kryptonianos pra derrotar o Superman, né, e torna ainda mais interessante a história do filme. Porque no final lá, ele praticamente dá graças a Deus quando o Superman vem pra derrotar eles, porque ele já tinha perdido todo o controle sobre eles, né? Sim, com certeza, né? Não, isso é inevitável, inclusive. Daí, tá certo, daí tem toda a destruição, né, que os kryptonianos impõem na Terra, né? Eles chegam achando que o nome do planeta é Houston. Esse filme, claro, tem... No começo, quando eles aparecem lá na Lua, é a parte que mais, digamos assim, me incomoda. Mas, ao mesmo tempo, se eu ver o filme como ficção científica, não é tão estranho, né? Porque a questão que eu falo, que eles conseguem falar no espaço, né? Enquanto os astronautas lá estão coletando pedras, eles conseguem falar, porque eles estão dentro dos suits, né? Das roupas espaciais, mas aí eles conseguem falar com eles no vácuo do espaço. Tudo bem, vai, vamos... É, a suspensão da descrença aí, né? O filme tá te propondo que dentro daquele universo fantasioso isso acontece. É aquela história de dentro do universo fantasioso de Guerra nas Estrelas, você ouve o som no espaço, enfim. Aí é uma questão apenas da suspensão de descanso, da própria ideia que o filme quer passar, entendeu? O filme não precisa ser exatamente o que a física ou o que o mundo real é. Não há essa necessidade. O filme precisa ter uma coerência interna, o que é muito mais interessante. Se dentro da coerência interna do filme é possível falar no espaço e ele mantém isso e sempre leva isso à frente, sem problema nenhum. O filme está dentro da coerência dele. É, também, por isso que eu falei, isso não me incomoda, porque no final das contas é um filme de ficção científica, então tá certo. O que me incomoda, eu acho que é esse drama do Super-Homem nesse filme, essa coisa de pelo amor à Lois, ele quer, ele pode abrir mão dos seus poderes, sabe? Eu acho isso muito forçado pra esse filme, eu acho isso muito um melodrama, sabe? Demais, essa coisa do bem, do mal, da perda dos poderes, recupera os poderes, não sei, eu acho que não funciona bem. Eu gosto do trio, gosto da ideia da invasão, inclusive isso é relevado no Homem de Aço, e é uma ideia que funciona, tanto funciona que eles reaproveitaram isso muito bem, mas eu não acho que esse melodrama, essa coisa exagerada que é pelo que passa o Super-Homem nesse filme, funcione pra mim. Pra mim isso não soa de uma forma interessante. Parece apenas uma tentativa de tentar amarrar a história, entendeu? Ao invés de fazer com que a história realmente evolua em torno do que é o Super-Homem, do que é a relação dele com a Lois, enfim, eu acho uma forçação de barra. A impressão que dá é que eles quiseram fazer um filme para agradar também o público feminino. Então aí essa questão de abandonar os valores e tal... Eu acho que essa parte é tão problemática que não tem nenhum tipo de conflito, sabe? Entre o Super-Homem e a projeção da mãe dele, né? Que sugere que ele vai perder os... Que ele pede, né? Se tem algum jeito dele ser humano. Na verdade, não tem muito sentido, mas... Daí, como você falou, virou melodrama e tal, assim, todo roteiro, né, toda, não só roteiro, mas toda a criação literária em geral, tem algum ponto de ruptura, né, que precisa pro personagem, assim, criar um conflito, né? Tem um conflito interno. E você precisa ter gatilhos pra história. A história precisa ter pontos em onde ela precisa se apoiar pra ela evoluir enquanto história. Só que eu acho que pra essa história não funciona. Ele cria uma plot, uma ideia que eu acho que a Lois, ela se apaixona por quem o Super-Homem é, independente de ter ou não poderes, entendeu? Ela se apaixona pelo ideal dele, ela se apaixona por outros pontos. Acho que a falta dos poderes, enfim, não, sei lá, eu só acho uma forçação de barra desnecessária. Acho que esse roteiro poderia ter sido construído de uma outra forma. Poderia ter sido pensado. Demais, né? É, não, que não me parece, não me soa como verdadeiro. Volto a dizer, me soa como uma forçação de ideia para que o Super-Homem tenha uma escolha. Ah, não posso viver com ela enquanto humano, eu preciso dos meus poderes de volta pra enfrentar esses caras e defender a Terra, sabe? Não tem uma lógica isso, entendeu? Não me parece ter, de fato, uma lógica, entendeu? É tão assim também que tão logo ele perde os poderes lá, que ele volta lá pra Metrópolis, ele já tem que ver que... São minutos, entendeu? Assim, que ele tem que ver que ele precisa dos poderes de volta, assim, né? Então, o Cord já foi até aí, que não é, Super-Homem tem que ser Super-Homem. E não um homem sem poderes qualquer pra viver uma vida pacata, assim, na sociedade, né? É, ele tem... Vamos lembrar do primeiro filme, né? Ele tem toda uma construção, ele tem todo um ideal. Ele precisa ajudar aquelas pessoas. Ele é o defensor da Terra. Ele é o ideal do herói. Tudo bem, ele tem um amor pela Lois, mas esse amor faz com que ele simplesmente abandone os poderes pra viver com uma pessoa, quando na verdade ela se apaixona justamente pelo fato dele ser o Super-Homem, entende? Eu não sei, não me parece soar como uma forma verdadeira. Me parece soar, volto a dizer, como um gatilho de roteiro pra fazer com que exista um conflito que não há necessidade de existir. Só isso. Ah, é por isso que eu amo tanto o novo filme, mas tudo bem, isso é papo do podcast. mas é isso que é interessante. E outra coisa, esse filme, os dois, ele, pra mim, ele se perde completamente no fim do terceiro, lá pelo fim do terceiro ato e o começo do quarto. Por que que o Richard Lester fez e os roteiristas com... Peraí, não entendi. Pelo fim do terceiro ato e início do quarto? Não, um filme tem como estrutura três atos. Não, mas três atos. Sim, chega a 3 ou 4, né? Imagina que um filme desse comprimento, o filme tem quase duas, tem mais de 2 horas. Não, peraí. Não, mas esse Super-Homem não tem 4 atos, Thiago. Ele tem 3 atos. O clímax é bem estabelecido. Não são... Você pode falar do fim do segundo pro terceiro, é melhor. Tá bom, então do fim do segundo pro terceiro ato. O que acontece é quando, depois que o Super-Homem se arrepende por algo, isso que é uma outra falha do roteiro. Fica muito impreciso como é que o Super-Homem consegue recuperar os poderes dele. É, tem a ver com o cristal verde e tal, assim, o máximo que a gente pode chegar a falar é que o cristal deu um reboot, assim, né, na Fortaleza da Solidão, nos próprios poderes dele. Mas, enfim, esse pra mim é um furo do roteiro, um furo bem que me incomoda. O que eu ia comentar, que no fim, nesses entre atos, entre o segundo e o terceiro, é que acontece a batalha do principal deles, né? Que eles vão pra Metrópolis, eles tentam sequestrar a Lois, e nesse meio tempo que o Superman recupera os poderes dele. Aí vai aquela luta, beleza e tal, sei o quê. Aparece a propaganda Marlboro, aparece a propaganda Coca-Cola. Isso aí, tudo bem. Eu acho que é claro que é condenável hoje aparecer uma propaganda de cigarro em filmes. Aí, quando o Super-Homem é neutralizado por alguns minutos e os cidadãos de Metrópolis tentam pegar os kryptonianos na porrada e eles começam a fazer aquela soprada, aquele super sopro, né, pra afastá-los, né? Cara, tem umas coisas bizarras que não sei como que alguém deixou passar. Tem um cara andando de patins, cara, que é muito engraçado. É, cara, eles começam a fazer piada. Tem o pessoal tomando sorvete, daí o sorvete cai na cara do outro. Ali tem umas perucas que voam assim no meio, né, da cena. É. Cara, daí outro que tá falando na cabine telefônica, dele, não sei o quê. E aí. Isso. E dessa cena, esse cara da cabine telefônica, cara, ele tá se morrendo de rir. Porque se ele quis criar um drama ali, ou ele daí quis quebrar isso com uma fazendo piadinha, não funcionou, cara. Eu vendo o filme hoje e falei, caramba, como é que deixaram fazer isso? Cara, mas porque, Thiago, rapidamente, só explicando um pouco sobre isso. Na verdade, a ideia dos produtores, desde o começo, desde o primeiro filme, era colocar uma dose de humor. Eles tinham isso muito na cabeça. Tanto é que o terceiro filme, que tem o Richard Pryor, você deve lembrar, tem uma dose cavalar de humor, né? O bizarro é um troço bem engraçado ali, as coisas que ele faz, enfim, tentando apagar a tocha olímpica e tudo mais. Puta, quer dizer, apagando até, consertando a torre de Pisa, enfim. Então eles queriam isso, mas o Donner barrou. O Donner não deixou. E se eles aproveitaram as coisas que o Donner fez, eles, obviamente, com Richard Lester, eles tiveram uma, digamos, uma liberdade maior. Então eles começaram a colocar uma coisa que eles desenvolveriam ainda mais no terceiro filme. Que é essa coisa do humor, essa coisa dessas gafes visuais. Que aí no terceiro filme eles libertam de vez, né, cara? Você tocou numa coisa interessante. O Richard Lester nessa, ele se tornou um diretor contratado. Eu não duvido, não dá, assim, você vê claramente que ele copia coisas do Richard Donner no primeiro filme, você vê até. Sim, ele tenta emular muitas coisas que o Donner fez, sim, é. E aí, mas assim, tudo bem, eles queriam criar uma comédia, mas naquele momento, pra mim, não tinha muito, muito ar pra comédia, sabe? Uma coisinha ou outra, tudo bem, como o cara que parece que tá fazendo uma cena de dançando na chuva e ele levado junto com o guarda-chuva. Até o cara que vai de patins, de costas, eu até entendo. Mas, cara, o cara que leva sorvete na cara. O pessoal que tá comendo, sabe, como se não tivesse acontecendo nada na rua ali, como se estivesse acabando o mundo, ou falando no telefone, não deu certo pra mim. E pra mim piora quando eles chegam na Fortaleza da Solidão, e aí eles começam a fazer aquelas, o super, nossa, o que é aquela cena do S? Cara, aquilo ali, realmente. o S de celofane, cara, Jesus amado. Complicado. E aí ele faz aquela pegadinha de esconde-esconde com na verdade não é bem esconde-esconde, ele faz projeções, né, do próprio corpo para poder enganar os kryptonianos. Eu acho assim que você pode falar assim, ele tava na Fortaleza da Solidão, ele poderia fazer isso com os controles, tá, não sei o quê. Eu gosto da solução de tirar os poderes dos kryptonianos, como ele fez, fazer a tecnologia reversa, né? Dentro do roteiro ficou uma solução possível, né? Uhum. E aí ele não manda... sei se é a melhor, mas possível sim. Vocês falaram, o Ângelo falou sobre a... Foi o Caramonda que falou sobre a violência porrada que acontece no filme atual. Nesse, assim, apesar de ser mais comedida, mas imagina o que aconteceu com os três quando eles caíram lá na neve sem poderes. Eles devem ter morrido congelados, né? Não, cara, mas aí é que tá o grande problema desse filme. Porque, na verdade, o Donner, ele fez uma cena que, inclusive, tem na versão Superman 2 de Richard Donner Cut, que eles chamam, né? Que é o corte do Richard Donner. Sim. Que ele mostra o que acontece. Ele mostra o Lex e os três sendo depois pegos pela polícia de neve e tudo mais. Enfim, os caras saindo da Fortaleza da Solidão e sendo pegos. Que não ficou nesse corte. Então até dá a entender que eles tivessem morrido, enfim, você pode até entender isso, mas na verdade o Donner criou uma cena pra isso que tá no corte dele. Então o fato é que nessa versão você pode tirar essa conclusão, mas o Donner não pensou nisso, o Donner pensou em manter a característica do personagem, que é não matar. E daí, no fim das contas, o que acontece é que Lex Luthor é preso de novo. Tem gente que reclama um pouco da cena do Superman, que ele volta com a bandeira americana pra... por cima da Casa Branca e tal. Isso ainda eu relevo, porque afinal de contas é um filme americano, o personagem foi criado por americanos, ele é. No primeiro filme ele fala assim que ele veio pra defender a liberdade, né? Como é que é? Todo aquele American Way of Life, né? Todo aquele pensamento americano, todo o pensamento da liberdade, o direito às escolhas, o modo de vida americano. Que óbvio, para os americanos deveria ser o modo de vida mundial, né? Na cabeça deles, enfim. Mas todo esse conceito americanizado, se é que a gente pode falar assim, o Super-Homem defende esses ideais, né? Não, então é isso aí, o filme, eu acho que teve vários problemas, essa coisa de cair pra comédia é triste, o melodrama é triste, o fato dele dessa coisinha aí romântica tal, pra agradar mais gente, me incomodou muito. Não me incomoda com essa questão da bandeira, não, acho que isso é ficar pegando o pelo em ovo. Eu acho que só vendo com olhos mais adultos, realmente o filme deu uma decaída em relação ao filme original. Tem a brincadeira também do ajoelhe-se perante Zod, né? Kneel before Zod, que ficou até famoso, e esse filme atual faz até uma brincadeira com isso, enfim, num determinado momento, faz uma pequena homenagem a isso. Mas enfim, mas eu acho que esse filme ele tem isso. Assim, ele tinha uma ideia interessante, que eu não sei como o Donner iria conduzir isso. Por isso que eu fico me pensando como o Donner realmente faria esse Super-Homem 2. Porque ele tem essa ideia da invasão, ele tem essa ideia da ficção científica, ele tem uma ideia que, na verdade, se você for parar pra pensar, ela é bem próxima ao que nós vemos nesse Super-Homem atual. Sim, lógico, seriedade muito grande, uma realidade muito importante. Mas existe um fragmento de argumento no roteiro do Super-Homem 2 que tá presente nesse Homem de Aço. Então, assim, em um determinado ponto ele funciona. Se ele fosse melhor explorado, melhor trabalhado, inclusive eu acho que até ele poderia ter sido melhor que o primeiro filme do Super-Homem dessa fase do Christopher Reeve. Pois é. Se fosse o Donner dirigindo, se ele tivesse realmente levado por esse lado. Só que tem todo um outro ponto do roteiro que aí trabalha esse drama, que é justamente onde esse roteiro se perde. Esse roteiro não funciona. Onde esse roteiro deixa de ser um filme mais divertido e mais fluido. Ele quebra isso porque ele precisa criar um drama humano pra esse Super-Homem que eu acho que não funciona. É aí que tá aquela questão que eu acho que esse Homem de Aço, por exemplo, acerta também mais. Então, eu acho que nesse ponto, é que eu digo, esse homem de aço de hoje, ele bebe da fonte da ideia do que foi construído pelo Donner, pensado pelos caras lá atrás, e também obviamente dos quadrinhos, mas se você for parar pra pensar, tem semelhanças, tem coisas muito parecidas que você vê de ambos, entendeu? E assim, pra finalizar esse arco do Super-Homem 1 e 2, eu percebi uma coisa assim, isso era típico do cinema, claro, não posso colocar isso como defeito, mas se esses filmes fossem feitos hoje exatamente como foram feitos na época, eles não funcionariam. Eles têm um ritmo extremamente arrastado. Demora uma hora em cada um dos filmes para acontecer realmente alguma coisa. Mas de novo, é como o cinema era feito na época, não tô criticando por causa disso, mas é uma questão assim, pra você ver como o filme envelheceu, né, nessa parte assim, de literalmente contar a história. É complicado você dizer isso, né, cara? Eu acho que é muito complicado você, porque você precisa sempre fazer aquela coisa de se colocar na época do filme, né? Se colocar na intenção daqueles diretores, do contexto daquela época, né? É complicado você dizer, não funcionaria, se o filme fosse feito igual, porque provavelmente não seria igual, enfim, Não seria. Por isso que eu falei que não é um defeito, é só uma observação que eu tô apontando. Eu acho que pro filme, pra época, e pros fãs, pros saudosistas, pra aqueles caras que são fãs do personagem, acompanham o Super-Homem, ele funciona até hoje, porque, volto a dizer, ele tem a ideia do Super-Homem clássico, ele tem um conceito do Super-Homem clássico muito bem enraizado. O segundo filme é até divertido em alguns aspectos. Talvez, então, funcione até de uma forma interessante também, apesar de todos os problemas que ele tem, enfim. Mas eu ainda acho que existe muito mais um saudosismo pela ideia que era o Super-Homem daquela época, pela figura do Christopher Reeve, pela música do John Williams, todo esse contexto do que realmente, pela análise do roteiro, se a história realmente funciona, sabe? Eu acho que são aspectos do Super-Homem que te chamam pra aquele filme, entendeu? Entendi. Não sei, o que vocês acham? Gostaria até de ouvir vocês também, porque eu acho que é importante. Não, eu concordo. Inclusive, não é só o Super-Homem, né? Mas todo e qualquer filme que a gente pegue das décadas anteriores, ainda que nós não tenhamos acompanhado, mas que analisamos hoje, tem realmente que se colocar no contexto da época. Eu concordo contigo, Bruno, eu acho que realmente o Superman ele é mais bem visto justamente pelo conceito do que o Super-Homem ele representa, não com relação às falhas do roteiro ou a forma como ele, de certa forma, ele se desenvolve em tela, né? Mas é mais pela representação do personagem, pela adaptação do personagem no cinema. Mas realmente aquela questão do conceito, a essência tá ali, pronto, pra mim tá ótimo, funciona. Claro que não vai se aceitar qualquer coisa que se seja colocado, mas hoje, como adultos, pelo menos na minha época, eu assisti os filmes do Superman em sessão da tarde, né? Então sim. Eu não tive acesso a nenhum outro tipo de material como VHS na época. Por isso até que eu comentei até tão pouco nesse esse podcast, porque faz muito tempo que eu vi esses filmes, então eu tento relembrar, assim, puxar alguma coisa ou outra, mas eu concordo plenamente contigo. Eu acho que pessoas como a gente, Thiago, se tivesse feito pequenas alterações no filme só, até funcionaria aquele filme de 78 pra gente, a gente gostaria. Isso é a minha opinião, não tô falando a gente em geral. Até pessoas da nossa idade, assim, até que teria uma tolerância em cima dele. Agora, assim, o meu sobrinho, assim, que já tem, que ele tem lá, que é 16 anos, assim, pra ele já não encaixaria exatamente por causa disso mesmo. Que, inclusive, o Bruno falou, ele demora. Bruno, Thiago, Lula, que ele demora muito pra chegar a um objetivo do filme. Se realmente, inclusive, foi dito assim, ele quer ação, uma ação mais rápida na tela, pra poder ter aquela história bem desenvolvida na cabeça dela, né? Engraçado vocês falarem. Bom, vocês vão terminar. É melhor terminar o cast aqui, aí eu já ia falar do Homem de Aço e tá certo. Não é o caso, né? Então desculpa. Tá bom. A minha língua também tá coçando pra falar do Homem de Aço, mas porque... isso fica pro próximo. Eu ia falar o seguinte: é interessante a gente estar falando que o filme demora pra acontecer alguma coisa, o ritmo dele é mais lento e tudo mais, porque se a gente for parar pra pensar, o Homem de Aço, ele tem sim um ritmo melhor, esse filme atual, a montagem ajuda muito isso, você tem cortes mais rápidos, você tem uma movimentação muito maior de câmera, até por conta da tecnologia, enfim, etc. Mas se a gente for parar pra pensar, os dois primeiros atos, você está tratando apenas de um estudo de personagem. É sim, no terceiro ato que você realmente tem o... a ação em definitivo. Exato. Digamos, e outra, ele não final deixa... do segundo pro terceiro ato, né? Uhum. Melhor. Ele pode ter todas as qualidades possíveis, mas ele ainda em si é um filme cansativo. Não achei, não. É. Não achei. Eu achei que ele segue o seu tempo correto aí. Eu acho que ele tem um bom timing, sim. Eu só acho que ele é que pra comentar ele isso, a gente teria que entrar no Homem de Aço, né? Assim, mas acho que se for assim, a gente vai alongar muito a conversa. Então. Tanto o Bruno como o Fábio comentaram assim que o filme poderia ser muito melhor se fosse Richard Donner na direção e tal, se essa ideia se mantivesse, mas graças ao bom Deus, essa versão existe, é uma pena que a gente não poderemos ver, não vê-la no cinema, eu imagino que não. Mas quem de vocês viu o Richard Donner Cut? Cara, eu vi tem um tempinho, não faz muito tempo, mas tem um tempo já, e eu, assim, eu acho que é, tudo bem, é a versão do Donner, mas ainda não é a versão do Donner. Eu vou explicar um pouco o porquê que eu penso isso. Porque foi uma versão editada pra se parecer o máximo possível com a ideia do Donner, pelo que eu entendi, assim. Parece que a gente esteja falando uma besteira, Mas eu acho que o Donner não é aquela coisa, porque o diretor, ele precisa estar ciente do projeto como um todo e interferir em várias coisas, né? E ali, na verdade, a gente tá vendo uma edição que é a possibilidade do que o Donner faria com o filme. Mas será que realmente é isso? Será que o Donner realmente aprovaria tudo que tá ali, entendeu? Porque é o mais próximo, mas tem toda a questão da época, tem toda a questão de como ele faria determinadas cenas, de como ele construiria, ou de como ele poderia interferir em determinados pontos, que a gente nunca vai saber. Porque não tem mais isso, né? Se perdeu. Ele foi o diretor. Sim, mas como diretor, realmente, nesses anos, ele acabou evoluindo. E pelo que diz aqui, o cut, né? O corte, né? Acho que é o termo em português, é isso mesmo. Sim, né? Sim, corte. Isso. Ele foi supervisionado pelo Donner, pelo Tom Maxwick, que é o Max Makinvix. Nossa, não vou conseguir ler esse nome. Que ele é o consultor criativo, né? E o Michel Tal, que foi o editor do filme. Editor do filme, né? Não da versão original. E assim, de novo, claro, isso é bem. Isso se sente. A evolução da direção do primeiro filme, comparando. Isso acontece principalmente se você assistir o filme em sequência, alguma coisa que eu fiz. A evolução de direção da montagem, principalmente, entre o filme Superman de 78 e essa versão de 2006, é muito superior. Inclusive Superman 2 também é muito superior. Mas eu vou dizer uma coisa: se ele conseguisse colocar em 80, ou um pouquinho antes, 79 lá, que era o lançamento original do Superman 2, colocar esse filme 80% do que eu vi nessa versão de 2006, cara, é um filme, já ainda assim seria um filme muito superior ao Superman 2 original. A questão sabe a presença do Marlon Brando como Jor-El, aí isso pra vocês que não viram, o Ângelo e o Carmona, eu acho que vocês não viram, né? É, essa versão, ela é muito superior, cara. Eu acho que ela... A versão do Richard Donner. Ela é muito superior ao Superman 2, mas como eu tava comentando aí com o Bruno, a questão é, ele editou o filme como um diretor mais experiente. Ele passaram-se vários anos e tal, e aí ele, a gente pode ter sido enganado, tudo bem, mas se foi 80%, 60% que seja do que ele queria fazer originalmente, continua sendo um filme melhor que o Superman 2. Só o fato de você mudar o diretor de um filme, você já vai ter uma perda de qualidade bem grande, assim, né? Tipo assim, no estilo assim, de pensamento. Não só isso. O Toner, ele veio, ele moldou uma ideia no primeiro filme. Ele já tava mudando a ideia pro segundo filme. Quando você retirou ele dali, você já perdeu a qualidade que ele já tá dando até pra um procedimento de longínquo pro filme já. Então... Não, então, eu não sei se a palavra qualidade se adaptaria nesse caso, porque a gente pode realmente ter um diretor que venha com uma ideia pra trabalhar no filme, reúne sua equipe, elabora um roteiro, cuida das questões criativas do filme e tudo mais, mas pode vir um diretor de uma nova ideia, trazer uma maior originalidade para o filme, possa desenvolver melhor. Eu não sei, eu volto a dizer, o filme não está tão fresco, ambos os filmes não estão tão frescos na minha memória, mas se eu puxar aqui mais um pouquinho, eu ainda considero o Superman 2 muito melhor que o primeiro, que o Superman 1. Eu não vi a versão do diretor do Donner, fiquei curioso pelo que vocês estão me falando aí, vou dar uma olhada nessa versão, mas para mim, eu sinceramente, na minha mente funciona, para mim eu não consigo ainda estabelecer nenhum ponto negativo para esse filme. O 2 eu acho superior, e uma coisa assim, que é na parte dos vilões, assim, eu acho que o fato de ter mais de porrada no filme, eu acho que já tem uma superioridade maior em termos de vilões, porque o Lex Luthor lá no 1, ele tem lá só o plano lá da falha cena, na falha de San Andreas lá, jogar a bomba nuclear pra poder ter a terra, lá, as terras deles lá super, que vai ter uma grande valorização e tal, mas não tem aquela emoção, porque assim, em termos de porrada, assim, que se ele dá um assopro no Lex Luthor, ele voa pra lua, cara. Então é isso que eu acho que falta nesse filme do Superman 1 só. Uma parte de um pouco mais ação que vai ter só no segundo. Então, mas olha só, essa eu acredito que o filme seria melhor, porque como eu falei, tem 75% das cenas que tinham sido filmadas já. E, então, isso mostra, isso tá presente no filme. Tem algumas coisas, por exemplo, com alguns erros de continuidade, porque eles provavelmente filmaram duas cenas diferentes. Tem, por exemplo, tem uma hora que a Lois está conversando com o Clark, em determinado momento, no ângulo da câmera, o cabelo dele tá sem gel, outra hora tá com gel. Esse tipo, umas coisinhas assim. Então você vê que faltou realmente tempo para ele terminar o filme na época. Ele é um filme muito diferente, ele não tem as diferenças não são sensíveis. Então o que ele faz? Ele consegue conectar o filme melhor com o primeiro. Então, e ele é mais dinâmico, mas também talvez seja por isso, talvez seja por causa da montagem, né? Como o Bruno bem apontou, por o cara ser um diretor mais experiente, mas enfim, é um filme parece um filme mais dinâmico. O que libera os kryptonianos da prisão não é a explosão em Torre Eiffel, é a própria bomba que o Superman manda pro espaço. A onda sônica, que a bomba que ela cria, que libera. Que liberta pra eles da Zona Fantasma. Isso. Então daí pede todo aquele lenga-lenga lá da cena em Paris. E isso já dá um outro ritmo pro filme. Quando o Super-Homem vai dispensar os poderes dele, ele discute com o Jor-El. Ele fica meio bravo mesmo, assim, tipo, ele fala assim, ele dá uns argumentos bem mais plausíveis pra se dispensar assim, dos poderes. Ele fala, eu já dei tanto pra essa humanidade, porque que a única coisa que eu quero, você não concordo comigo, né? O Jor-El ficava falando assim, pense bem, meu filho, não sei o que, você vai se arrepender e tal, você tá sendo egoísta, não sei o que. Então, é uma relação muito mais interessante do que a conversa que ele tem com a projeção da mãe dele no filme original. Bruno, você comentou da prisão dos kryptonianos, eu acabei de ver essa versão do Richard Donner, eu não vi essa cena, será que é um extra ou coisa assim? Cara, pelo que eu me lembro, tinha uma, depois da queda, tem uma parte que eles aparecem saindo da prisão na neve e eles são pegos, por exemplo. Não pegos, mas dá a ideia de que eles não morreram. Se é que eu tô me lembrando bem, mas eu acho que é basicamente isso. Mas eu lembro que tinha uma cena do Donner mostrando que eles não estavam mortos. Que eles não estavam mortos. Eu não sei se eles são presos, eu não sei se eles... Mas eu lembro que eles estão na neve andando. Não, pode ser. E que mostra que eles não foram mortos. E Então, de repente, pode ser um extra do Richard Donner's Cut, mas assim, a questão é que quando eu vi, eu acabei de ver, só por isso que eu não tô falando besteira, mas o que acontece é que ele, uma coisa bem interessante, o Superman, ele destrói a Fortaleza da Solidão, e aí, em vez de dar aquele beijo mágico na loja e ela perder a memória, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa do primeiro filme. Então ele volta no tempo e ele impede que a explosão do míssil liberte os três kryptonianos. Então é como se... É um pouco mais ousado do que no filme original. Ele não acontece nada. É como se não tivesse acontecido nada. Cara, eu tinha a noção clara de que ia aparecer eles na neve andando e que não aparecia. Eu tenho que rever. Eu vou rever pra ter certeza. Pode ser que eu esteja falando besteira aqui e tenha ficado com isso na cabeça de alguma outra coisa, mas enfim, mas a princípio a minha ideia, a minha imagem é que eles não estavam mortos na versão do Donner. Tá certo. Bom, e eu sugiro que vocês todos revejam, se vocês não viram o filme recentemente, reveja e também dê uma olhada, dê uma chance para essa versão do Donner. E bom, gente, finalizando aqui, Superman, pelo menos o primeiro, o segundo, o que vocês acham em geral? Eu vou dar a minha opinião já, eu acho que, em primeiro lugar, abriu portas para os super-heróis do cinema, isso é já de grande valia. Mostrou o Richard Donner como um ótimo diretor, ele já era um ótimo diretor, eu acho, na Profecia, que é um filme de 2 anos antes, eu tô bem lembrado, que a gente teve 2 anos antes de Superman, que é um filme que eu gosto muito também. Tivemos aí um Superman super carismático, que por anos a fio ele virou a cara do Superman. Ele, Christopher Reeve. Até os quadrinhos foram alterados, né? Pra exatamente. Parecer essa imagem. Pra se parecer com o Superman. Eu lembro até de um desenho dos anos 80 que era a personificação era anos 80 ou 90? 80, eu acho. O finalzinho dos 80, comecinho dos 90, que o personagem era a cara do Superman, aquele queixo quadrado, do Christopher Reeve, olha só. Só pra você ter uma ideia, né? E valeu por isso. Nós tivemos um filme muito bom, um filme de super-herói que levou várias pessoas para o cinema, deixou o estigma de lado e ainda apresentou um ator, uma cara para o Superman fantástica. E que quando ele morreu, sem falar do acidente que o Christopher Reeve teve, né, que deixou ele paralisado e do pescoço para baixo, foi muito triste assim. E uma pena que ele se foi. Essas são as minhas impressões em geral assim, de Superman 1 e 2. Foi muito importante para o cinema nós termos esse personagem no cinema, porque daí nós tivemos depois o Batman do Tim Burton, os X-Men, eventualmente o Batman do Nolan. Acho que toda essa saga de heróis assim, no cinema tem muito a prestar contas ao filme do Superman com a direção do Richard Donner e o Christopher Reeve no papel principal. É isso que eu tava comentando, até que mais cedo que o Thiago me questionou, que eu tava desconsiderando essa trilogia, quando na verdade não é uma trilogia, mas uma sequência de filmes que foram feitas nas décadas anteriores, tendo em vista o novo filme que foi lançado, né? Contando que o podcast você já está ouvindo depois que o filme foi lançado. Ou no futuro, quando já tiver saído Homem de Aço 3? Pois é, né? Ou no futuro. Mas assim, foi bom esse bate-papo daqui da gente hoje, porque me fez refletir um pouco sobre esses filmes que a gente discutiu aqui, analisando os seus pontos positivos e negativos. Claro, a gente pensando como um filme no seu contexto, na sua época, ele realmente funciona, apesar de todos os seus problemas. Acho sim que são clássicos, e como clássicos não podem ser simplesmente menosprezados, mas em si bem avaliados. E é isso. Se eu escolher entre um e o dois, nós conversamos aqui, eu ainda fico com o segundo, primeiro, que está mais fresco na minha memória e que me permite fazer algumas comparações, né, e alguns easter eggs, buscar alguns easter eggs, inclusive no novo Homem de Aço, que está aí nos cinemas. No caso, o Superman 1 e 2 são os filmes que você, hoje, quando você pensa em Superman, você vai pensar naquele filme, no Superman, não dois filmes, assim, mas um, assim, né? Aquele filme que realmente moldou, assim, tudo que nós conhecemos de Homem de Aço no cinema, né? Até com se você pensar não só em si, como o Christopher Reeve fazendo o Superman, como o Gene Hackman fazendo o Lex Luthor, isso que você, se você for pensar em alguma coisa em relação ao Superman, só pensa exatamente naquele Superman lá que vem lá de trás de 78, realmente como o Thiago tava falando aqui, os quadrinhos depois se moldaram, tal, personificação do Christopher Reeve, assim, né? Acho que hoje, assim, mesmo você assistindo o filme atual, se você não assiste, acho que o Superman 1 de 78, você não vai saber exatamente como foi essa construção toda do personagem aqui no cinema. Eu vi que ele gostou mais do Superman 2, mas, tipo assim, realmente ainda foi com o Superman 1 ou 2, vai ser mais por causa da porrada só. Tudo que foi feito assim, acho que tem que ter um início em algum lugar assim, pra você montar dali pra frente o que vai acontecer lá pros dias atuais até. Então é o seguinte, na minha opinião assim, é tipo assim, do Donner de 78, realmente é o filme que eu tenho na cabeça como uma personificação do Super-Homem no cinema e outras coisas em detalhes gerais. Assim, né? Então, resumindo, assim, eu acho que o Superman, assim, é o que tinha que ser feito assim, pra gente poder ter uma construção assim, do personagem no cinema e nos demais coisas, até em quadrinhos. Assim, né? Você, Bruno? Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, agradecer pelo papo, foi muito bom. Acho que a gente conseguiu fazer uma boa análise aí, tanto do primeiro quanto do segundo filme. Eu queria falar que eu gosto mais do primeiro, do Richard Donner. Acho que é melhor do que o segundo, mas o segundo tem um fato que eu acho que a galera leva muito também num carinho e numa memória afetiva muito boa, que é a questão do Zod, a questão do enfrentamento do Super-Homem, enfim. Então acho que nesse ponto é interessante e queria agradecer mais uma vez aí a todos, aos ouvintes, e que comentem pra gente trocar ideias. Qual filme vocês gostam mais, o primeiro ou o segundo? Exatamente. E já emendando nisso, né? Bem-vindo, Bruno. Você é a primeira vez que aparece aqui. Então, já fala de onde você é, de onde você veio. Bom, tô lá no oicinéfilos.com.br, no Cinecast. A gente toda semana traz um filme, seja coach ou seja mais um blockbuster. Enfim, a gente sempre traz um filme pra análise. A gente tem lá o Cinecast Cult, o Cinecast Pipoca, o Cinecast Especial, onde cada um tem a sua temática. Cada um aborda sempre falar tecnicamente, com uma pegada um pouco mais diferente aí sobre os filmes, e a gente tenta fazer um trabalho bacana e interessante pra todo mundo. Sim, Pipoca, que eu participei de um. É verdade, o Thiago, inclusive, esteve lá. E você, Fábio? Apesar daqueles outros podcasts que participei com você lá, eu venho de uma geração assim, de filmes não assim diversificados, né? Tipo, sou da comunidade 007 Brasil, né? E lá nós só debatemos de filmes 007, né? Então é de James Bond. O Thiago fez um especial no ano passado só com os filmes de James Bond. Rendeu 4 programas. Outros 2 integrantes da comunidade. E nós estamos aí no Brasil, assim, com a comunidade para difundir James Bond por todas as partes que pudermos, né? E é um prazer estar aqui falando do Superman, que é um filme que veio lá da minha infância e tal. E vamos seguir em frente aí. Você também, Ângelo, convidado constante aqui no programa. Pois é, então, eu sou o Ângelo, editor do Fala Cinéfilo, né, esse blog aí que tenta sobreviver há quase um ano, com suas críticas, com seus especiais, com suas notícias, o nosso podcast, o RacorCast, que em breve a gente está de volta. E é isso aí, quem puder dar uma conferida lá, curta também nossa fanpage no Facebook e acompanhe nosso trabalho, e nós estamos abertos a novas interações. Gostei do nome do podcast, RacorCast. RacorCast. É bem inovador mesmo. Então é isso aí, gente. Valeu pela presença de vocês. E para aqui para os ouvintes, não esqueçam de escrever para contato@ontigno.com. Também irem lá na página do Facebook, fb.com/ontigno-cinema. Seguir o perfil do Twitter, @tignocinema. E claro, continuar visitando ontignocinema.com para as notícias e críticas do cinema principalmente, né? E para ouvir as edições anteriores aí do nosso podcast hoje chegando na edição 31. Gente, valeu de novo. Então, para os ouvintes, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.